segura. Outro. Alô, Vinícius Dias, Lúcio Júnior, tamo junto. Você pegou na chave e era brincadeira, mas que sentido tem dar importância a essa besteira? Te comparar com outro foi só ironia. É que você fica lindo com semblante de bravinho. Não fica assim não, você de casa, canta comigo assim, vai. Não fica com raivinha, bê. Eu já te provoquei, agora vou te dar prazer. Não fica com raivinha, bê. E faz as pazes comigo. Não fica com raivinha, bê. Eu já te provoquei, agora vou te dar prazer. Não fica com raivinha, bê. E faz as pazes comigo. Essa é a nossa música de trabalho, Raivinha. Vem! Arrocha daí, tu arrocha daqui, viu? Segura! Assim. Portal do Arrocha. Você pegou na chave e era brincadeira, mas que sentido tem dar importância a essa besteira? Te comparar com outro foi só ironia. É que cê fica lindo com semblante de bravinho. Não fica assim não, baixinho, só vocês de casa cantando assim, vai. Não fica com raivinha. Eu já te provoquei, agora vou te dar prazer. Não fica com raivinha. E faz as pazes comigo, bem. Não fica com raivinha, bem. Eu já te provoquei, agora vou te dar prazer. Não fica com raivinha. Arrasou no meu cabelo, viu? Isso é porque eu tô lhe vendo. Vamos mais uma. Era uma vez o casal? Bora!